triste quando penso em desistir. Trago a memória forte cena ali na cruz, o teu sangue me justificando e minha alma registrando o amar com meu Jesus. Embora o alto preço a minha salvação pagou, sem santidade não verei seu rosto, meu Senhor. Isso também custa muito caro, vale mais que o meu próprio esforço. Eu tenho que morrer pra minhas vontades, pra poder viver no centro da verdade, te obedecer, renunciando o mundo com a minha cruz, dizendo não pra mim e sim pra ti, minha luz. Isso tem um preço, vou pagando o preço pra te ver, Jesus. Vale a pena me santificar, buscando o teu reino em primeiro lugar, guardando sobre tudo o meu coração, cada porção de mim. Multiplicar o amor, porque o inferno tem a matemática da divisão, e o Senhor tem da multiplicação. Eu tô pagando o preço pra morar no céu. Eu tô pagando, eu vou lutando, eu tô chorando, cada detalhe o Senhor está somando. Eu tô pagando, eu tô pagando pra morar no céu. Eu tô pagando, eu vou lutando, eu vou chorando. A santidade tem um preço, eu vou pagando. Sem santidade não verei seu rosto, meu Senhor. Isso também custa muito caro, vale mais que o meu próprio esforço. Tenho que morrer pra minhas vontades, pra poder viver no centro da verdade, te obedecer, renunciando o mundo com a minha cruz, dizendo não pra mim e sim pra ti, minha luz. Isso tem